vocês aqui, porque a gente tem um assunto de família pra tratar. Se não sou maçona, não sou maçona, eu não vou lhe trocar. Tem palavra de ordem, vale, pode correr quando ouvir minha voz. Se não corre por nós, então corre de nós. Se não sou maçona, não sou maçona, eu não vou lhe trocar. Tem palavra de ordem, vale, pode correr quando ouvir minha voz. Se não corre por nós, então corre de nós. Senhores, desembarcamos nessas terras, eu cheguei pequeno. Atravessamos mares, brindamos com veneno. Eu vi os meus parentes mais velhos construindo um mundo novo, mais longe do povo que tava vindo. Construímos casas, ruas, igrejas e prédios. Esquentamos como brasa, afastamos o tédio. Não foi por mimo da infância que veio a revolta. Nem por ganância, sem receio, quero tudo de volta. Pra honra da minha família, dos meus irmãos, dos meus negócios, da minha guerrilha. Favor com favor se paga, mas delator só recebe a coroa e a vaga. Meu contrato de golpe é um ato notório. Todo mundo sabe, ninguém veio tomar território. Eu aguardo um juiz competente que prove que eu ou um de minha gente atirou o molotov. Se não sou maçona, não sou maçona, eu não vou lhe trocar. Tem palavra de ordem, vale, pode correr quando ouvir minha voz. Se não corre por nós, então corre de nós. Se não sou maçona, não sou maçona, eu não vou lhe trocar. Tem palavra de ordem, vale, pode correr quando ouvir minha voz. Se não corre por nós, então corre de nós. Eu tomo tudo de volta, vi aí não é só tirar onda. Cada tostão que eu mereço, roda desde volta redonda. Respeito eu tenho de berço, não vim de berço de ouro. Nunca rezei um terço e levei chicote no couro. Vi jorrar sangue da fonte, montes que removem fé. Já vendi quilo pros boy, aquilo não era rapé. Vacilo não vem de nós, era só mais um mané que vem na minha casa e nem me traz um café. Cheio de ideia rasa, fala de porra nenhuma. Se arrasa o bagulho é brasa, tipo cobra quando funga. Prende, engasga e tosse, devolve meus e piloto. Não se envolve, é questão de posse. O bang não é show de Truman. Tramas te causam traumas. Café crime é Truman. Música Dalma, discípulos de Uten. Tipo Buda na calma, botei Freud no divã. Não fode, é meu território, me chame de Gengis Khan. Se não sou maçona, não sou maçona,